certa. Ao teu futuro, véi. Tarde demais, parou a respiração. Ao teu futuro, véi. Casa de detenção. Ao teu futuro, véi. Satanás me pediu para tirar tudo que me tem. Pare, antes que parem você. Escute o meu conselho que é pra não se arrepender. Você fica vacilando, procurando a solução em drogas, em bebidas ou no cano de um oitão. É o mais doidão, mata pobre, vai de família indefeso pra impressionar. Engatilha, depois senta o dedo, nem quer saber se a mãe de alguém vai chorar. A tua peita, tua lombra não pode faltar. Nem sabe por que faz isso, mas sei que não importa. Tem que provar pro Deus chegado que tu é de rocha. Tira de quem trabalha tanto para ter tão pouco. Claro, não basta o governo massacrando esse povo. Melhor é se ligar. Tá na hora de parar, pensar um pouco, não faz mal. Vamos tentar raciocinar na sua situação que vai de mal para pior. Quando olho pra você, sinceramente me causa dó. Pois já tentei ser assim, não sei por que não me dou. Acho que eu nunca levei jeito para ser perdedor. Mas eu já te avisei, falei da solução. Mas parece que tem uma tapa no meio da cara, combina a visão. O teu futuro, véi. Morte certa. Ao teu futuro, véi. Tarde demais, parou a respiração. Ao teu futuro, véi. Casa de detenção. Ao teu futuro, véi. Satanás me pediu para tirar tudo que me O punho é minha voz, a atitude, o gatilho, meu verso é munição. Não queira ser atingido e na união dos calibres, poder de fogo total contra a inconsciência, provérbio X, crucial. Pode crer, meu irmão, aqui quem fala é Lucivelton, crucial e tal. Tô na Ceilândia, de boa, estou na moral. Engatilhado pra dizer que a luz me ilumina, é crucial. Pra você é o dom que te alucina, nosso louvor é assim, é ritmo e poesia no nosso peito, amor aqui transborda alegria. Jesus, quero te servir sempre com um sorriso. A paz pro meu povo é tudo que eu preciso. Pois é demais pra mim ver meus irmãos morrendo. Porque sempre nesta vida a morte estou vendo. Como é gostoso saber que o Senhor é por mim. É o meu pai, meu irmão, meu escudo. Enfim, é o caminho onde passo, onde clamo o amor. Pois é o homem que ofereço todo o meu louvor. Ó teu futuro, véi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto não chegar minha morte, eu canto. O mestre do mal tenta me derrubar. Segura a onda de Josimar, Lucivelto e Alencar. E fique ciente que tem um aliado no céu. Pra playboy mesquinha, ha, ele é cruel. Na Bíblia munição pra te derrubar. Se respeita quem não tem, vou te aliviar. Mas não aproveite da minha boa vontade. Tenho Deus, mais um pouco da maldade crucial na terra. Quem é que não tem? Agora e na hora de nossa morte, amém. O teu futuro, véi. Morte certa também. O teu futuro, véi. Tarde demais, parou a respiração. O teu futuro, véi. Casa de detenção. O teu futuro, véi. Satanás me pediu para tirar tudo que tu tem. Pare, você ainda não percebeu que há muito tempo meu argumento tá estruxando o teu. Você quer viver como se Deus não existisse. Talvez tua falta de coragem te impede que acredite. Pois encarar a verdade é assumir seus pecados, lutando contra seus erros, sua própria maldade. Mas tudo bem, isso é só pra homem. Conviva com sua mentira, mas não quer que eu bata palmas para sua covardia. Faz pouco joga piadas tentando ofender. Coitado, usa de artifício que é pra ninguém perceber que foi vencido. Se entregou pra esse mundo doente. Já não se acha capaz de ser um cara decente. Repete a velha desculpa que eu já cansei de ouvir. Comigo não tem mais jeito, isso aí não é pra mim. Sua chance tá aí, até quando não sei. Você mesmo se condena ou se livra de vez. E que a sua eternidade não seja traída por decisões de uma mente confusa e iludida. Sei que não vão me cobrar teu sangue das minhas mãos. Eu já falei, tu tá ciente da lei da salvação. Ó teu futuro, véi. Morte certa também. ao teu futuro, véi. Tarde demais, parou a respiração. Ao teu futuro, véi. Casa de detenção. Ao teu futuro, véi. Satanás me pediu para tirar tudo que eu tenho. Uns gritavam de raiva e horror. Outros choravam e clamavam. Era inútil. A porta estava fechada para sempre. Não adiantava bater e dizer que tinham comido na presença do Senhor, que oravam, que eram obedientes. Não havia mais oportunidade. É quase impossível descrever os dias que se seguiram. Expectativa terrível, sofrimento sem par manifestou-se em todos. E foram lembrados os convites feitos pelos pastores e o desprezo com que receberam esses convites. Muitos que eram chamados de crentes agora compreendiam que a fé que professavam consistia apenas em palavras ocas e frases costumeiras. Alguns iam às igrejas apenas para acompanhar amigos, outros porque gostavam de cantar no coro.